se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Amém. Oh, aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Sua palavra é fiel e é verdadeira. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e tá tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Gente, como